Em comemoração ao Dia Mundial da Água, que acontece nesta sexta-feira, o Zoológico Bosque Guarani inicia uma exposição sobre o ciclo da água. O objetivo é trazer ao visitante a real sensação de estar dentro do ciclo natural da água, além do princípio de preservação da natureza. A exposição foi montada pelo chefe da divisão do zoológico, Sidney de Oliveira, em conjunto com toda a equipe. Todo o material utilizado é personalizado, com a reutilização de materiais que já estavam disponíveis no zoológico. A exposição seguirá com entrada franca até o mês de junho. Com informações da Agência Municipal de Notícias, Marjorie Colombari para a CBN Foz.